papapá, Mike Aspiration. Agora o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 128.35, alterna 125.1, Mike Aspiration. Grato, bom dia, bom dia. Boa, obrigado. Azul 271, desse e mantém 050. Corre, Salvador, uma boa tarde, boa noite, 67, próximo ponto de espera da 190, pronto. 3804, completo o procedimento, chama gratuito na frequência 118.95. 118.95, 73804. Salvador, boa tarde, 73804, final de 8 milhas, 190. Salvador, boa tarde. Está 3804, final de 7 milhas, 10. Está 3804, continua a aproximação, agora a pista livre, Boeing da Voo, deixando a rolagem, pista 10. Ajuste no guarda. Está 3804. Curva esquerda, mantém 1 no meu pé no corredor forte, aguardando a liberação do controle, aciona 0220, frequência do controle Salvador, 119.8. Vitor Alfa, o planejamento foi correto? Beleza. Já acionado, confirmo o PLB de autonomia e alternativa. 304, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 8 mais. Autorizado, pouso no 0, sexta 3804. Aqui, Vitor Alfa, copiado 0250 a bordo, para o táxi, decolagem na torre 118, décimo 612. Boa tarde, 1867, abro Bruno. 1867, contato radar na decolagem, submanto nível de voo 380 via saída Arbor 1. Via Arbor 1, 380, 1867. Acionando indicação via chegada a ponto desse, mantém 4 mil pés. Ajuste altímetro 0012. Salvador, acionando 320, acionando indicação via chegada a bom médio 1 desse, mantém 050. Ajuste altímetro 0012. Primeira curva, esquerda, transponder 5031, frequência do controle Salvador, 119.8. Copiou o controle? A Mantendo em discussão, acho, na 6320. Comandante, 3804, autorizado Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, 3804. Afirmativo, 3378. Front 3378, autorizado de Salvador para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Papel Zulu 19, Bangu, direto Abucu, direto Fortaleza. Nível 370. Sai da Momo, transição Frotinha, decola 10, primeira curva, esquerda, transponder 5015, frequência do controle Salvador 119, decimal 8. Autorizado Fortaleza. Nível 370, Azul 19, Bangu, Abucu, Fortaleza. Saída Momo, Procida, Colada 10, curva esquerda. O controle 1198, por favor, repita o transponder, 7378. Transponder 5015. 5015, 7378. Obrigado. 7378, o controlamento foi correto, acorte pronto para o pushback e acionamento. Portão 03. Vai reportar pronto para posicionamento, 3373. Canal 6226, acionei a edificação via chegada do MED 1 no texto, mantendo 060. Ajuste a última, 1012. 1012, meu papel de edificação. 06200. 06200, vamos ver. Na 6141, na sua notificação via chegada BOMF, desse mantém 070. Ajuste o altímetro 10012. Azul 4463, Rui e o NEP. Graus, 9 nós. X-Ray, Vitor Alfa. Devido às informações, cliente, informa o término de desvio, voo no 255. Pois o 2771 não vai atingir 5000. Azul 2771. Desse manter 2 mil pés, ajuste o altímetro 90, 92, informe estabilizado no nosso procedimento, aliás, isso aí, pista no 0. Teste 10 em 2000, reportar estabilizado no final do X-Ray, 1867, chamando agora centro Recife na frequência 1260, alterno 128, decimal 8. 1260, 1288, obrigado, bom trabalho. Azul 4463, serviço radar encerrado a 53 milhas sudoeste do Rio de Salvador, mantém o nível 1180, chama agora o controle. Ilhéus, na frequência número 0, decimal 1, azul 4463. Ilhéus, Norte, X-Ray Vitor Alfa da presente controle em 198, boa. Meu término, já não é 6141. X-Ray Victor Alpha, mantenha-se em regra de voo visual, suba e mantenha o 095 na linha do litoral, corredor forte, na escolha do controle, informe 30 milhas afastado de Salvador. Suba a sessão 095 na linha do litoral, corredor forte. Reportará 30 milhas afastadas, por exemplo. X-Ray Victor Alpha, confirme só o estimado de ingresso na terminal Ilhéus, corrijo, terminal Aracaju, estimado de pouso. Estabilizou o localizador da ILS X-Ray 12771 Azul. Azul 2771, 12 milhas marcador externo, completo final do procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 612. 4782-2771. Torre Salvador, Azul 2771. Desça e mantenha 060. Canal 6305, aciona indicação via chegada Amanda, esse mantém o 070, reduza para 2509. A Janel 6320, desse mantém a 2 mil pés, ajuste o altímetro no 012. Canal 6320, vetor radar para sequestramento e interceptar o sinal do procedimento LS X-Ray, curva direita na proa 055, fã estabilizada. No 255 desse, mantém a 3 mil pés, o centímetro no 012. A Janel 6226 desse, mantém a 4 mil pés, o centímetro no 012. 4.000, 9.0, 9.2, Xanay 6.2, 2.6. Ok, Xanay 6.2, 2.6, completa redução para 757. Xanay 6141, desse mantém o 050. Xanay 6315, desse mantém o 060. Uno 255, completa a redução para 2009. 320, completa a curva direita na proa 065, só estabilizado. Estabilizado. Afirmo, cancelado a restrição de altitude. 63, você está afetando 500 de giro à esquerda. Restrição, formação já retorna no programa. Afirmo. Reduza para 2109, o chinês 1141. Então, 3144, essa notificação via chegada a Bomed 1, desse mantém o 070. O limite é o curso localizador. Mantenha pronto o limite localizador, deve ser 3.000 pés, voando 2.000 pés. Chinem 141, vetora só para sequenciamento, curva direita na proa 240, limite é a radial 270 do VR Salvador. Azul 2788, puxa acionamento. Azul 2788, coordene com a equipe de solo. Após o parqueamento do ATR da companhia no pátio 3, está autorizado o pushback e acionamento. De poste pronto para o táxi. Sim, mas seu colega, tu de olho nele quando ele parar o início. Gono 255, curva esquerda na Pro 140 para interceptar o localizador em forma estabilizada. Gono 255. Curva esquerda na Pro 130 agora para interceptar o localizador. Guedão 30 para interceptar o localizador, pode descer até 2000. Afirmo, 2000 pés autorizado e forma estabilizada. Xanai 6226, desse mantenha 3 no pé, ajuste o altímetro no 092. 3.012, Xanai 6226. Afirma, Xanai 6226, complete a redução para 1809. 1800 agora, Xanai 6226. Xanai 6141, desse mantenha 4 no pé. Afirma, ajuste o altímetro no 092, curve à esquerda na proa 220, limite agora é curso localizador. Na 320 estabilizado? Estabilizado. Completo final do procedimento, chama agora a torre na frequência 198, decimal 95. 7295, boa. Na 6320 na escuta da torre? Final da 1-0. 7386, 1-8, decimal, meia dúzia, a frequência da torre. Estado no ILS, 255, 1 milha para a posição Duna, completado o procedimento, chama agora a torre, na frequência 1-8, decimal, meia dúzia. 26, obrigado. Recopio, 6320. 1-8, decimal, meia dúzia, a frequência da turma. 8-6-12. Torre Rocha, né, 6320. 6320, avistado, pouso autorizado, pisca no 0, vento 1-30 graus, 8 nós. Vento autorizado, pouso, Rocha, né. Torre Salvador, boa tarde, Luna 255. Estabilizado em LS, 3.000 do marcado externo. No 255, continua a aproximação já de autorização de pouso, ajuste no 0 no 2. Aguarda, 1.002. Quando 3378, condições de elemento decolado assim que estiver pista livre? Acima de 5.3. Após o avião entrar na curta, agilizando manobras, a linha preparando para decolagem assim que autorizado. 3378. Né, 6141 completa a redução para 1809. Reduzindo 1809, Fox Trot Bravo. Vamos ser curso Quebec, confirme a pista que decola e o Patrick Scott. Está na aeroporto, eu acho que é o Fox Trot. Mano, 1-2-1-1 na Fox Trot. Ah, sim. Serra Bravo, Serra Papá, nível 240, aguarde cópia. Agora só Serra Bravo, Serra Papá, Brasil e Salvador, muito bom dia, o 3805, posição 09, da Quebec, Papo Guarulhos, 3804. 3805, Quebec em curso. Guarde cópia, prepare-se. Sambo 1, transição motiva. Alô, Ocean 6320. Ocean 6320, segue táxi Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa 5020. Localizador, Ocean 6220. Ocean 6220, passador na completa sinal do procedimento elétrico, que o chama agora turno, 1-8, decimal 9, tal que é a dúzia. Obrigado. A bordo, alterna Maceió, 4 horas e 30 de autonomia para o táxi. Azul 1788, está autorizado via pátio 3, pátio 1 no táxi ainda para o ponto de espera, pista no 0, quando pronto, 1-8, décimo 612, ajuste no 0-2, 4 horas e 20 minutos. Gente, ajuste no 0-2, autorizado, pátio 3, pátio 1, Oscar 2, 102,5, obrigado. Reduzindo 0, descendo 3 mil pés, 63. Afirmo, autorizado para o procedimento, forma estabilizada. Autorizado para o procedimento, informará. X-Ray Victor Alpha, cliente, suba e mantém o 095. Informa agora afastado, Salvador, 60 metros, por gentileza. Controle, Salvador, muito boa tarde, está 3378. Então 3378, contato radar na decolagem, submanter o nível 370 via saída. Manda. Passada 370, o TAN 3378 solicita manter a proa, à esquerda na proa 050, porque não é possível interceptar a radial transmitente, está uma formação bastante grande aqui na nossa esquerda. O TAN 3378 está livre de desvios, informe a proa que irá manter por quantas milhas? Ok, assim que estabilizar a proa, vai informar. TAN 3378. Autorizando 44 desse, mantém a 3 no pé, ajuste altímetro no 012. Pode confirmar a frequência para dar para a torre, puxando a 62 da mesa? 1-8, decimal 612. 612. Torre, puxando a 62 da mesa? Puxando a 6226. Muito boa tarde. Vai ajuste no 012. Estado do estado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-1-0 graus, fecha. Ativo Liverpool, posição 62 das mesas. Capitão, Guasca, Fox Trot, bravo, afirmo, mais 30 segundos. Salvador, 1-2-5-5, autorizado Alfa Juliette para o portão 03. 1-2-2-0, 3-0-4. Victor Alfa, submantenha inicialmente o 075. Devido a tráfego, sentido oposto, aguardando informação de tráfego, quando mais próximo. Oscar Papo Trote Bravo, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Ilhéus Whisky 1, Charlie Papá November, após segue direto, nível de voo 240. Saída Sanvo 1, transição Coral, decoladão no 7, primeira curva à direita, transponder 5026, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Corrigindo, controle 119, décima 8. Autorizado São Paulo, Ilhéus, via Ilhéus, Whisky 1, Itália e Papá November, CCP 240, saída Sanvo 1, Coral Transit, Itá 197, curva direita, Cruzeiro 2000, responder, 198 ao controle. Oscar Fox Trote Bravo, o cotejamento foi correto, confirmo o PLB, autonomia alternativa? 7 a bordo, 4 horas e 5, alterna São Gastão. P26, Solos 29, libera a direita, agilizando, Solo 21, décima 1, Oliveira. 21, libera, obrigado. Só procedimento elétrico 3. 2000, reportagem estabilizada no X-Ray, 6 anos para privar. Salvador, boa tarde, Papa Tranquilo, Papa Tranquilo, Bravo. Tira. Está na aerotaxi, para acionamento, para São Paulo. Obrigado, excelente, chame táxi. Camarada. Chile, 6141, pouso autorizado, 0, vento 1, 30 graus, 8 mais. Autorizado, pouso, 6141. Oi, Salvador, Oceaner 6315. Pulso Oceaner 6315, continue na aproximação, ajuste no 02, aguarde autorização do pulso. Venha devagar. Quilombo Oscar, adicionado transponder 0153. Submantém em regras de voo visual 035, ajuste de altímetro em Salvador 10102. Foi Vera Cruz, interceptar o corredor Vera Cruz, posteriormente corredor Interlagos. O Iquilo Romeu Oscar em aporte 40 milhas afastado de Salvador. Módulo 44, Magog, decola da pista 10, curva direita, saída Sanvo 1, Leda Motiva, nível de voo 340. Transponder 5046, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. Autorizado, Serra Bravo, ponto momento, décimo 340, décimo 10, Papa Alfa, direto ao Pai, décimo 44, agora. Escola da 10, curva direita, Sambo 1, Leda Mônica. Transponder 5046, controle 119, décima 8. 3805, cotejamento correto, após que eu faço o pushback de acionamento, portão 09. Portão ação, portão 3205. Restrito, caso fale comunicações, será o nível final para o seu voo. Ok, na proa de Abuco, terminal 350 restrito, caso fale comunicações, mantenha o nível 350 como final, tá? 3378, obrigado. Tá. Azul 4422, acione edificação, via chegada voo médio 1, desse mantenha 050, ajuste altímetro 10, 12. Quem modulou para o controle foi o Gol no 964. Gente, temos como secundário 1260 e 128 decimal 35. Eu não posso me autorizar, pois eu não desconheço de trânsito no setor que o senhor se encontra. Aguardo com a coordenação junto ao centro Recife, tente nas frequências no 260, 128 decimal 35, caso negativo retorne a esta. P3378, chama agora o centro Recife na frequência 12685, autônomo 2545. 2005, 2545, 3378, vamos passar. 3144 estabilizado. 3144, chama agora o turno, decimal 62. 2862, uma boa. Tá. Salvador, Papai, o meu Fox Trot Tango Brava, só na identificação, voe a posição ponto 07 na chegada bom, sim, só no ponto de cima. Estando posturizado, pista 0, vento 120 graus aí, mano. Bem, leve posição 10, ciente do vento 3144. Ó, ciente, Fox Tango Bravo, mantém o nível 100. Não, foi a posição Conde. Corrijo, Fox Tango Bravo, foi a posição Coral. Fox Tango Bravo autorizado para a posição Coral. Manter a cabeceira no 7, ótimo, que é pronto, bravo. Fox Bravo, atenta a possível esteira do Airbus que acabou de pousar no 10, tem decolagem autorizada pista no 7, vento 1 no 10 grau, 7 nós. Solas 36 direito, 1-2-1-1 no sol. Como é a frequência para o Zan 3144? 1-2-1 decimal 1. 2-1-1 no grave. Zan 3805 autorizado, pushback acionamento, portão 09, acorde pronto para o táxi. Voltará para o táxi, Zan 3805. Salve Salvador, muito boa tarde, Zan 3144. Zan 3144, táxi lento via Alfa Recorte antes da Juliette. Via Alfa Recorte antes da Juliette 3144. 964, acione edificação via chegada bom médio 1 desse manter 050. Esse último é 0012. Estou botando as fotos pronto pra você, série. Tango Oscar Fox Trot Bravo, senhor. Decolou no 7, curva à direita, passando meio sem pés, profere. Oscar Fox Trot Bravo, mantenha sem regra de voo visual, corredor chefe. a escuta do controle subindo restrita a 1000 pés. Negativo, tá fazendo a saída Salvo 1, transição coral. Afirmo, Salvo 1, Oscar Fox Bravo. Salvo 1, saída Salvo 1, não recebo informação radar do seu tráfego, confirma o título que passa. 1600 pés, senhor Oscar Fox Bravo. Passa um track, um check no seu transponder. Afirmativo, senhor, aí você tá falando aqui, Oscar Fox Bravo. Controle, boa tarde, Azul 2988. 2988, Azul 2788, confirma. É 2788, colega, 2788. Afirma, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 1970, Azul 2788, via saída bomba, transição frota. Via saída bomba, 170, apenas informa que não tem como cumprir a restrição superior de nível. Autoriza assim mesmo ou quer que eu segure em 3000? Azul 2788, não temos tráfego no setor norte, Salvador. Acelera a restrição de altitude na saída MOMO, sube e mantém 1170. Subir então 1170, 2782. Oscar Foxtrot Bravo, sua identificação. Identificou o senhor, Oscar Fox Bravo. Confirme a aeronave que chamou o solo. É o Sam Mike Hotel Whisky na posição 7, pedindo autorização para reboque na posição 5 do Pátio Uno. Mike Hotel Whisky, confirme, da posição 7 para? Posição 7 do Pátio Uno para a posição 5 também do Pátio Uno, senhor. Mike Hotel Whisky, ciente. Aguarde para o reboque. Aguarde, obrigado. 05186, a bordo 0405 de autonomia, alterno Galeão. Fique atento ao marcamento do Airbus da companhia no portão 8. Após o mesmo estar autorizado, seguir para o ponto de espera via Pátio 1, Taxi Índia, quando pronto, torre 118, decimal 612, o ajuste 1012. Após a passagem do colega, Pátio 1, Índia, ponto de espera 190, chama a torre 1012, ajustado, seu 3805, obrigada, boa tarde. Igualmente, bom voo. Desça para 2000 pés, QNH 1062. Autorizado ao final do procedimento LS X-Ray da pistola 0, reporte estabilizado. E para 2000 pés, ajustando 022, eu sou 4422. Controle ao Azul 2788, se puder coordenar. Curva direita direto ao destino, agradeço. 2788, voe código, aguarde coordenação para voar para o Afonso. Senhor ativo, voando Cogpo, aguardando coordenação, 2788. Oscar Fox Bravo, voe Coral. Voa Coral, Oscar Fox Bravo. Até a posição 05, reportando a térmica do reboque. Ok, reportaremos. Obrigado. Gol 9964, deixa eu vir, agora 3000 pés, QNH 1013. Salvador, muito boa tarde, está 3-0-0, ponto de 0-1-0, pronto. Reporte para descida. Sim, estou com o Apollo, Sono Zero, Sun 3, 2, 0. Kilo Romeo Oscar, confirme pouso em Serra Nova Emília Vitor Romeu. Confirme o destino. Gente, reporte para descida. Azul 2788, voe Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, 2788. Gol 2008, aciona identificação, chegada Bomédio não autorizada, desça para o nível de voo 080, via chegada quando no ideal de descida, altímetro em Salvador na 092. Gol 1964, reduz a velocidade indicada para 1990 nós, vai seguir o Embraer 1990 na aproximação. Agora passando Duna com 1980 nós de grau de speed em redução, 9964. Azul 4422 estabilizado. 4222 completa final, chame torre, frequência 98.95. 1-1-8-9-5-4-4-2-2. Gol 1964, autorizado a final do procedimento ILS Ferreira, pista na 0, desça para 2000 pés, QNH na 0-2, reporte estabilizado. Torre Salvador, azul 4422, final 1-0, boa tarde. Torre Salvador, azul 4422, final 1-0, boa tarde. Azul 4422, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 07. Livre pouso, pista 1-0, azul 4422. Pan 3805, voe Leda. Leda, Tiro 3805. O 2008 é autorizado descida para o nível de voo 050 QNH na 011. Tiro 2008 copiou o controle. Para 5.011, voo 2008. O 4422 no solo 49, libera a direita. Chame o solo 1 na 21 decimal 1. Solo 21 no azul 4422. Solo comandante, bom dia. Boa tarde, 4422. Azul 4422, autorizado Alfa e Juliette, posição 01 no Pátio 1. Alfa Juliette, posição 0145, Pátio 1, Azul 4422. Solo Salvador, Altam, Mike, Hotel, Norma, Tênis, Reboque, posição 5 do Pátio 1. Obrigado e boa tarde. Tente, Altam, Mike, Hotel. Posso voar 964. Tio Romeo Oscar, desce para o 9510, QNH, mas era no 1. Para o 008, voe Duna. Duna, voe 2008. 52, libera direita, via taxa foi Fox no 21 décima 1. Fox 21 hora. Você poderia confirmar a radial ideal de saída do pai que você encontra a bicicleta da cola? Tente radiar dela, saindo, por gentileza. Voo no 964, prossegue Alfa Juliette, posição 09, Pátio 1. Alfa Juliette, 09, Pátio 1. Gente, um instante de copo, por gentileza. Dois, Itália para informação, há um tráfego na sua posição de 11 horas e 0 milhas, rumo noroeste, correção nordeste. É um tráfego de pequeno porte no litoral de Salvador, passando agora através da ilha de Itaparica. Agora passando 3 mil pés em descida a 1.500 pés. Índio, voo 2008, descendo para 4 mil. Dia Serra, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Lima Eco, nível 200, decola pista 35. A curva à esquerda, pois, a decolagem e saída Momo, pode prosseguir direto conforme rota, controle. 119, décima 8, aciona 5057 transponder. Poderia confirmar pessoas a bordo, alternativa e autonomia? Para acionamento, táxi da colagem, chame Torre Salvador 118, decimal 60, o ajuste no 0 no 1, para voltar a Mike de Serra. Reportagem estabilizado com 2008. Papá, Máquina de Serra, gente, treinamento a critério, reporte para iniciar o táxi. Kilo Romeo Oscar, devido a um tráfego em aproximação para a pista 1-0, tem um Boeing 737. Está passando agora o nível de voo 050 para 2.000 pés. Tem condições de manter essa regra de voo visual na proa 020 por 5 milhas? Quem comeu Oica após as 5 milhas, voe para Paripa, após Paripa se haja. Após as 5 milhas, a voa parou para a pular para lá. Papa Tango, Oscar Fox Bravo, suba para o nível de voo 240, chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. Contentamento correto. Por favor. Oscar, desmantém 1 mil pés, desconsidere a instrução para descida até 1 mil pés. Isso mantém o nome pai e dá pra gente voar para depois para que seja. Vamos voltar, vamos voltar para o outro lado. Kilo Romeo Oscar reautorizado, vá direto se haja. Autorizado, voo 2008. 2008 completa final, está de torre frequência 98, decimal 6. 86, voo 2008. Sorrigo 2008, final do LS X-Ray, embaixo da base. Sandy, gol 2008, pouso autorizado, pistão a zero, vento no 40 graus, 08 no S. Sandy, pouso 10, gol 2008. Prossiga, Mike, índia Serra. Gente, o Mike em Dia Serra. Reposta na Taxi Papá, ajuste na 011. Gente, aguarde para ingresso, Mike de Serra. De Serra, autorizado o cruzamento da pista no 735, prossiga via Quebec, Mike, e reporta no posto de espera da cabeceira 35. Kilo Romeo Oscar, mantenha a proa de Piazza, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 6. Bom, continua na proa de Piazza, abraço para todos. Gente, Kilo Romeo Oscar, prossiga autorizada a final da nossa 7, aguardando a autorização de pouso, ajuste na 01. Voo 2008, no solo 02, libere direito, via Taxi Fox 121, decimal 1. Fox 211, voo 2008.